rapariga é dono de cabaré. De amor não se morre, já dizia o seu Zé. Te dei casa, carinho, dinheiro e um coração. Agora tem que pagar pra deitar no meu colchão. Romeu, a voz que apaixona. Eu fui pro garimpo, mandava dinheiro. Você nem limpava a casa, era para o dia inteiro. Eu não me imaginava o que acontecia. Pra deitar no meu colchão. Quem gosta de rapariga é dono de cabaré. De amor não se morre, já dizia o seu Zé. Te dei casa, carinho, dinheiro e coração. Agora tem que pagar pra deitar no meu colchão. Romeu, a voz que apaixona. Quem perdeu foi você. Yeah, yeah, yeah.